Já viu 372, baixo travado 2775. Azul 2775, livre pouso na ONU 0, vento 120 graus, com ONU 9, altímetro no 0 no 9. 0 no 9, livre pouso na ONU 0, 2775, azul. Solo 07, livre direita, chame solo 121 decimal 1. Solo 121, azul 2775, obrigada. Buenos, azul 2775, livrando. Azul 2775, táxi autorizado, via Alfa, táxi Alfa, Kilo, para o pátio 3. Táxi Alfa para o pátio 3, posição? Táxi autorizado, Alfa, Kilo, pátio 3, posição 2, Romeu. Alfa, Kilo, 3, 2, Romeu. Azul 2775, muito obrigado, bom dia. Azul 2775 está aguardando o balizador. Azul 2775, ciente. Duna, Federal 9970. Direto Duna, Mi-19, 2000, obrigado, Federal 9970. Poderia confirmar a posição para o 2775? Azul 2775, aguarde. Papa Romeu, Serra, Zulu Eco, gente, aguarde. Azul 2775, atualizado aqui, 4 Lima. 4 Lima, obrigada. Papa Romeu, Serra Zulu Eco, seu plano se encontra vencido, o senhor fez alguma CLA? Serra Zulu Eco, confirme o horário e se foi efetuado na sala IS Salvador. Ono 0 no 5, ciente, Serra Zulu Eco. Aguarde um minuto. Serra Zulu Eco, solo, prossiga. Serra Zulu Eco, ciente. Papão Romeu, Serra Zulu Eco. Pronto, cópia. Papão Romeu, Serra Zulu Eco, autorizado para anagem, restrito a 500 pés, percola corredor Axé, pista 17, transponder 01-12, frequência do controle 120-8. Papão Romeu, Serra Zulu Eco, só confirmando a curva, primeira curva à direita. Papão Romeu, Serra Zulu Eco, contrariamento correto para táxi, estacionamento, chame TOI 118-95. Papão Romeu, Serra Zulu Eco, prossiga. Autoridade, chama para o táxi. Federal 9970, direto Duna para final LS, pista 10. Direto Duna, final LS, pista 10, Federal 9970. Salvador, bom dia, passarelo 2223. Passarelo 2223, São Salvador, prossiga. Informação Foxtrot, na posição 12, a fração de tráfego para a história é confirma. Passarelo 2223, Foxtrot, confere, guarde cópia. Passarelo 2223, pronto, cópia. Firmo. Passarelo 2223, desconfere. Salvador, muito bom dia, o voo no 759, cliente, dá informação Foxtrot para Guarulhos? Voo 1759, Guarulhos 360, aguarde cópia. 360, aguardando, saída prevista, senhor? Dael Leira, voo 1759. Dael Israel Lida, na escuta, voo 759, portão 4. Ingresso. Passarelo 2223, agora sim, pronto, cópia. Irmão. Passarelo 2223, autorizado, Vitória da Conquista, nível 180, conforme rota do plano de voo, decola da pista 10, primeira curva, à direita, saída Abbott, após Elefa, transponda 5406, frequência do controle 120, décima 8. O passarelo 2223, aprovado com pista... Corrida Salvador Conquista, nível 180, decola da pista 10, primeira curva à direita, árvore alerta, passa conforme a rota, o transponder 5406 e o controle 208, passarei do 2223. Passarei do 2223, contagiamento correto, reporte para acionar. Repassarei, 2223. Bom dia. Bom dia, Sideral, 9970. Sideral 9970, continua a aproximação, aguarde autorização para pouso. Prosseguindo, aguardando, Sideral 9970. Sideral Lua, com a linha decola sem parada a partir da interseção. Positivo, a linha decola sem parada. Sideral Lua, com a linha decola a partir da interseção, vento 110 graus com 9 nós, altímetro 1019. Sideral decolagem, Sideral Lua. Primeira curva direita, saída da El, Leda Motiva, 5414 ao transponder, 1208 é a frequência para o voo 1759. Voo 1759, contagiamento correto, reporte para acionar. Reportará o voo 1759. Flex decolado aos 21, no chame controle 120 decimal 8, bom voo. 1208, direto. Federal 9970, livre pouso na 10, vento 10 graus com 09, altímetro 019. Vai embaixo travado, 1019, e confirmando, a pista está molhada, é isso? É, a pista úmida. Obrigado. Livre pouso, Federal 9970. Levando a Anagel, destino? Anagel. Na faixa 30 minutos. Entende, Romeu, Papá Romeu, Serra do Lueto. Prossiga visual, mantendo a linha do litoral e reposte livrando o farol da barra. Atenção, cruzamento da cabeceira, senhor, da 1-0. Em seguidor. É, observa uma aeronave 737 na curta final da pista 1-0. Tá, visual, aeronave. Se autorizado, retaguarda. Entende, está livre, mantendo separação visual com a aeronave. Iniciou para cruzamento do Cerro do Leco. Uma serra quente. Azul 4234, informação em curso, Foxtrot, nível 310, Recife, aguarde cópia. Guardando, poderia confirmar que é hoje só para o 4234? Lucas e Pá. Claro. Azul 4234, corrijo, Puca Aru. Puca Aru, grave. Zulu, Cerro do Leco. 040 Zulu, ciência Zulu Eco, chame livrando o CTR em Salvador. Parar livrando o CTR no Eco. Federal 9970, saque autorizado via Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo, parte 399, seu senhor. Uno 759, livre pushback acionamento, rebote para o táxi. Livre, acionamento. Patrulha Salvador, bom dia. Papapapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, prossiga. Romeu 44 com 2 no PAB, decolado de Serra Índia com Índia, destino Serra Índia com Índia, está sobrevoo ao vertical do elevador Lacerda, região central da cidade. Gente, mais direto, Romeu, prossiga a visual, mantendo a separação com o solo. Atento à aeronave Romeu 44, próximo à LCIA, 510 rumo Nordeste. Rumo Noroeste, corrija. Próximo à minha localidade, rumo Noroeste, atento ao tráfego de asa rotativa. O MyFillet Romeu vai manter 510 de escuta permanente, alocado 0115, MyFillet Romeu. Positivo, se a aeronave está a uma milha sudoeste do, da LCIA. Duas milhas sudoeste, mas o Filete Romeu ficará atento. Visual com tráfego superado, mais filete com meu. Mantenha esse visual na escuta do controle para instruções posteriores, caso sejam necessárias. Escuta permanente, filete com meu. Siga Azul Oeste. Paris, cancelizando o número 1779 da manhã. Livre Azul Oeste. Cancelizado o número 3. Salvador, bom dia. Gol 1649, informação Foxtrot, posição 62. Gol 1649, aguarde cópia. Aguarda. Solo, gol 1759 para o táxi, o POB 163, autonomia 4 horas, alterna Galeão. Turma TR-2300, 1-0, via táxi em Índia, quando for chame torre 118, decimal 95, ajuste 1019. Gente do ajuste, via Índia autorizado, ponto 0 da 10, 118, decimal 95, gol 1759, boa. Cruzador, bom dia, gol 092, cruza 235 para 150, boa informação, Oscar. 092, via chegada, Mari, desce até o 50050. Via Mari, até o 50, pode para Bog, pode voar em TAP. Mantenha via chegada, Mari, 092. Manterá, certo. Céu, Juliette Serra, aguarde um minuto para a cópia, número 4. Torre Salvador, muito bom dia, o gol no 759, ponto de espera do ano 0, pronto. Bom dia, gol no 759, ali mantém o ano 0. Ali mantém o ano 0, gol no 759. Decolada pista 1-0, primeira curva à esquerda, saída pouca, transição Aracaju, transponde 5-1-2-1, frequência do controle 1-2-0, décima 8. Azul 4-2-3-4, ponteiramento correto, reporte pronto para acionar. Gol 1649, pronto, cópia. Pronto, cópia no 649. Gol no 649, se considere. 759, linha decolada 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0, né? Autorizado a decolar em grau no 0, gol no 759. Controle de luz. Eu preciso de coordenação local, Serra Azul. Gol no 649, prossiga. Já tem nossa autorização. Gol no 649, ainda não estamos valendo. Certo. Mais um minuto, cópia. Certo. Contra de Salvador, eu vou no 759, dá eu. Ah, marcando 1500, né? Bom dia. E saída, sobe 360 no 759. Perfil da Euleda, ao 360 com 759. Número 649, prossiga. Autorização, o posto de estacionamento aguarda na autorização de tráfego. 649, negativo, mais 2 minutos. E a sua solução já está sendo quase processada. Gente, no 649. No 649, pronto, cópia. Pronto, a cópia, no 649. Estou no 649, autorizado, Serra Bravo, Papa Serra, nível 360, via Upper Zulu 44. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da Euleda, após direto por seguro, transponde a 5423, frequência do controle, 120, décima 8. Voo no 649, está autorizado, 360 para Porto Seguro, via Upper Zulu 44. Decolada 10, curva direita, saída da EL, após Leda, Porto Seguro. O transponder 5423 e o controle 120, décima 8. Está na posição 62 para anotar o posto de acacionamento. O voo no 649. Com 1649, cotejamento correto, livre pushback, acionamento, reporte para o táxi. Livre posicionamento, reporte para o táxi, no 649. Papa Pai, Papa Serra, São Salvador, prossiga. Paterra, guarde. Tá, até o Juliette Serra. Tchau, prossiga. Então, Juliette Serra, aguarde cópia. Tem alguma morte, Valgo 759? Douro, passaria do 223 na 12, pronto para o pushback de treinamento. Passaria 223, livre para o pushback de treinamento, reporte para o táxi. Autorizado, posicionamento, pode aleitar, 2-0-3. Solo Salvador, bom dia, Azul 2783, ciente da informação Foxtrot, para a vitória da conquista, nível 200. Azul 2783, formação Foxtrot em curso, guarde cópia, vitória da conquista 200, número 3 para a cópia. Permanece então, Zé Oleda, Motiva Pedro 10, o 759. Ok, da é Oleda, Motiva Pedro 10, o 759. Voo 1092, desce para 2000 pés, completando via chegada, autorizado ILS, reporta final, ajuste 1019. Para 2019, completa a chegada para portaria estabilizada. Alterna confiança. Voo no 649, táxi autorizado para o ponto de espera na pista 10 via Pátio 1, taxiway Índia, quando pronto, chame torre 118-95, ajuste 10-19. Via Pátio Índia, Pantera chama torre 118-95, ajuste 10-19, gol 1-6-49. Azul 4234, aguarde para o treinamento. Commodore, bom dia, Gol 1649. Gol 1649, estou em Salvador. Está profundo, ponto de espera da 10, prontar a decolagem. Gol 1649, autorizado a alinhar e decolar, pista 10. Vento 120 graus, 129. Livre decolagem da 10, Gol 1649. É Copa Serra, confirme a distância de Salvador. É Copa Serra, e que, a que distância vai cancelar o plano instrumento? Salvador, muito bom dia, Federal 9970. Autorização Teresina, nível de voo 320, ciente da Foxtrot, informa negativa, Renato. Então, 99, confirme horário da, do plano de voo. É o Sideral 9970. Sideral 9970, ciente, informação em curso Foxtrot, número 4 para cópia. Salvador, passaria 2223, pronto para o táxi, 5:30 bordo, autonomia de 6 horas e 20, alterna Salvador, 2223. Tudo bom dia, 1649, 1500, bom dia, para o ponto, espera a pista 10, quando pronto, chame torre 118, décimo 95, ajuste 1019. Sec 41, Índia, ponto espera da 10, quando lá 295, obrigado, bom dia, passaria 2223. 2, tráfego 12 horas, 10 milhas, helicóptero mantendo 600 pés no 092. Ciente. Papai, Copa Serra, confirme o local de estacionamento. Papai, Copa Serra, pronto, cópia. Papai, Papa Serra, autorizado para Plano Yankee para Serra November, Tango Quebec, nível 220, conforme rota do plano de voo, decola da pista 17, curva à esquerda, saída MOMA, pós direto, transponda 5422, frequência do controle 120, décima 8. Papai, Papa Serra. Papai, Papa Serra, confirmando, radial 314. Até. 4234, livre, pushback, acionamento, rebaixo para o táxi. Ah, papai, Copa Serra, só confirmando, nível 220, até 240 milhas, Salvador, após visual. Papai, Copa Serra, aconselhamento correto, para acionamento e pushback, ele já deu. Chame torre 118, décimo 9. Iguatemi, na cidade de Campo. 21 Romeu. Papa Romeu, atrás de Leste Serra, aguarde mais 2 minutos. Solo azul 2783. 2783, mais 5 minutos. 7. Positivo, 092, passou a sua frequência controlada, está muito congestionado. Passarido 2223, decolaram 45, controle Salvador 120, décima 8. 1208, boa, 2023. Controle Salvador, bom dia, eu passaria 2223, decolado, Arbor, Elefa. Bom dia, passaria do 2223, nível 180, via saída Arbor, vigilância. Rota direta, decolada pista 17, curva à direita, corredor Axé, transponder 5411, frequência do controle 120, décima 8. Desceu 20 milhas, 2023. Hotel Ilha Serra, só corrigindo, transponder 10116. Bom, meu hotel Ilha Serra, contagiamento correto, paracionamento e pushback, paracionamento e táxi, chame torre 118, 10195. Pouso autorizado, pista no zero. Livre pouso no zero, vou zero. Azul 2783, pronto, Cláudia? Sim. Azul 2783, autorizado Serra Bravo, Quebec Victor, nível 200, via rota do plano de voo, decola da pista 10, curva à direita, saída Arbor, após Elefa, responde 5415, frequência do controle 120, décima 8. No B, acionamento autorizado, chame táxi. 04 a bordo, autorizado acionamento, chame pronto, táxi, papá, papá, eco, papá, Sierra. De acordo com o ponto, chame torre 118, decimal 95, ajuste 1020. 1020, livre táxi ao ponto de espera, 2895454, 34. Deixa o altímetro 1020. Aberto, 4.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5 Cargo 6570, aguarde cópia, atualização em curso Foxtrot, número 2 para cópia. Aguardando, tem a Foxtrot. Tá, 1-0, curva à esquerda, primeira curva à esquerda, sai da Momo, foge Nenim, transponder 5-0-0-5, frequência do controle 1-2-0, decimal 8. Direita, Eco 1-2-1, decimal 1. Direita, Eco 2-1-0-9-0. Salvador, muito bom dia. Federal 9970, o conselhamento correto, reporte para acionar. Fala, é o Rio 5975. Rio 5975, prossiga. Solicita pushback e acionamento 5975 da Rio. Rio 5975, livre pushback e acionamento, reporte para o táxi. Sente o pedal para o táxi 5975. Papapá, Mike, Wolf, Mike, prossiga. Ok, está estacionado no pátio da Aurestar para a sua conversa com a você. Papapá, Mike, Wolf, Mike, confirme o horário da notificação. Ah, perfeito, agora por 30. Papapá, Mike, Wolf, Mike, não temos sua autorização aqui, aguarde em federação. Fala 5, Juliette, ele falou. Torres, eu falo. Tá nessa escuta, Gol 092. Gol 092, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05, Gol 096. 120, tá com a vez. No gol seguinte da posse, solicita a Galeão 360. Federal 9975, Foxtrot, confere. Galeão 360, aguarde cópia, número 2. Guarda cópia número 2, 9975. Solo azul 2783, está pronto para o estiver funcionamento. Me alinhado e pronto. Chamada alinhado pronto, certo, para você. Azul 2783, aguarde. Azul 4234, decolada 52, controle Salvador 120, décima 8. 208, boa. O azul acione 5421 no transponder. Autorizado Recife, nível 350, via Upper Zulu 17, decolada pista 10, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju, transponder 5177, frequência do controle 120, décima 8. Autorizado Recife 350, via Upper Zulu 17, decola com curva esquerda na Puca, Aracaju, transponder 5177, controle 1208. Cargo ATSA 6570, confirmamento correto, reporte para o sinal. Sim, reportaremos já. Azul 2783. Pronto para o pushback, sinalamento. Serra, prossiga. Serra Bravo, Serra Golfo. Controle Salvador, bom dia, Azul 4234. Bom dia, Azul 4234. Sobe 310 via saída Puca, vigilância. 230? 310 via saída PUC. 310 via PUC, 4234. 310. Pátio 3, pátio 1 via Taxi Fê Índia para o ponto de espera, ajustado 1020, chamarada ponto de espera. Azul 2783. Após passagem do tráfego Boeing 722 do Rio, Companhia Rio, autoriza, livre pushback acionamento, aguarde para o táxi. Após a passagem do Boeing da Rio, vai iniciar pushback acionamento, azul 2783. Bom dia, Serra, sobe 220, via saída Momo, vigilante. Rapaz, Serra. Paulo, 5975, poderia confirmar a frequência da torre? 5975, 118.95. 1895. Mike Golf, Mike. Aguarde. Estabilizado visual, azul, 4982. Completa final, ILS chama a torre 5895. 1895, tá bom. Salvador é o ápice 570 para pushback acionamento. 182, tá visual estabilizado. Continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso, tráfego avistado, informa pista úmida. Prosseguindo e aguardando, 492. Você me autorizou o ápice ou não? Ápice 6570, negativo. Ok, mantendo posição aguardando. Salvador é o Rio 5975, o próximo ponto de espera pronto. Rio 5975, mantém o ponto de espera. Rio 5975, mantendo o ponto de espera. Azul 4981, pouso autorizado, pista 10, vento 110 graus, 119. Livre pouso na 10, azul 4981. Golf Mike, número 2 para a Copa. Federal 9975, pronto, cópia. Pronto. Federal 9975, autorizado, Galeão, nível 360, via Upper November 857. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El Leda, após Irume, transponda 5154, frequência do controle 120.8. Tá autorizando Galeão, nível de voo 360, decola da 10, curva direita, da El Leda, Diretirume, até November 857, até Moço. Transponder 5154, controle de saída 1208. Federal 9975, condenamento correto, reporte para acionar. Reporta para a próxima, Federal 9975. Papapá, Mike, Golf, Mike, pronto, cópia. Papapá, Mike, Golf, Mike, autorizado voo local. Sobrevoo farol da barra, restrito a 500 pés, decola da pista 17, primeira curva à direita, litoral sul, transponder 0117, frequência do controle 120.8. 0117. O azul 2783, está pronto para o táxi. 4-4, 3 horas e 20, Salvador. Linha mantém cabeceira 10, 5975. 23, 41, Tatuei Índia para o ponto de espera da pista 10. Quando todos chamem torre 118, decimal 95, ajuste 1020. 43, 41, Índia. Pista 10, torre 1895, 1020, azul 2783. 2223, chama Recife agora, 1260, alterno 1288, 2223. 260, 288, muito obrigado, bom dia, Fafria 2223. Cliente autorizado acionamento, chame táxi. Azul 4981, solo 1100, livrar à direita, chame controle solo no 2121. Rio 5975, decolagem autorizada, pista no zero, vento 120 graus, 119. Gente, livre decolagem, Rio 5975. Iniciando. Alfa, até antes da Júlia. Autorizado Taxi Alfa, 7S, 4 Mate. Cargo 6570, em coordenação com o Solex Aero, livre pushback, acionamento, reporte para o táxi. Ok, em coordenação com o fiscal de solo, autorizado o pushback acionar, chamaremos para o táxi, abre o chamamento 570. A 304, via chegada bom, se desce para 4.000 pés, 1.020, 020. 4.000, 1.021, 503, 304, pode voar, Lagoinha. Autorizado. Direto na Lagoinha. Rio 5975, decolado ao 02, controle Salvador no 20.8. 1208, bom dia. Bom dia. 2 Salvador, azul 273, com a espera da pista no zero. Azul 2783, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Alinhar e manter não no zero, azul 2783. Controle Salvador. Bom dia, Rio 5975. O 5975 sobe 350 via saída Momo, vigilância. Sente 350 via Momo, vigilância. É, possibilidade da presente de apurarmos direto o Cogbo. Código negativo, mantenha via saída 5975. Mantenha via saída. Prossiga. No Pátio 5, Michael Smike. Chame no ponto de espera da Papá para ingresso pista no 7. Azul 2783, decolagem autorizada, pista no zero, vento 120 graus, 119. Autorizada, decolagem da pista no zero, azul 2783.